227 autorizado, linha Mantia, pista 90. Passamos Vitor e Juliette, autorizado decolar, pista 97, 130 graus, 179. No solo espaço 9, autorizado 180 graus na área de giro e backtrack para liberar na Delta, taxiway Delta, negativo Alfa. Vai liberar na Delta, 6314. Passamos Vitor e Juliette, no sol decolou 5-0, chama o controle, falou 1-2-0, decimal 8, curva direita, corredor a chama. 5-0-8, obrigado, bom trabalho, colega. Puxa, né, 6-2-7, aguarde pista livre. Sua transmissão está baixa. Aguardar a nova ligada na Delta, da companhia, 6-2-7. Correto. Sim, chama o solo em 121, decimal 9. Puxa, né, 6227, autorizado de decolar, 110 graus, 079. Puxa, não, 6227, né? táxi e entrar no ingresso, acho que como é que é. Alguien se va a caminar, ¿qué pasa tú? Como é que é que foi falado lá? 585-2-0-2-0-2-0-8-0 2-0-8-0, e aqui? momento encerra o quiosque, liga o táxi, ele para o ingresso. Takeoff, runway 10, 100 degrees, 08 knots. Governador, muito boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, aguarde a autorização de pouso. Guardando, Azul. Chanel 6355, decolou 07, chama o controle, 120 do small. Passar Romeu Serra Golf Oeste, controlizado ali, manter, pista no Atlético. Pouso com o Azul? Azul 2789, autorizado pouso, 100 grau, 09 graus. Esse é Azul. Ah, o meu Serra Golf Oeste, mantém a posição, aguarde para decolar. Seu senhor, boa noite. Boa tarde, Azul 698, aproximação X-Ray, pista 10. Azul 6918, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Azul 2789, na sola 10, condições de liberar. Não, tô passou a Delta. Prossiga até a taxa Foxtrot. Foxtrot, segunda direita da presente posição e mantenha a Fox. Gente, segunda direita, mantenha a Fox, Azul 2789. Isso, prossiga em frente, segunda direita, taxa Fox. Está 4.5 milhas já reduzido, no caso que era autorizado o colégio do colega. Sim, autorizado. autorizado pouso 10 graus 069, azul 69, 18. Pouso de altíssima 0, 069. Obrigado, azul, pela colaboração. Azul 2789, prossiga em frente agora, taxiway alfa entre a Delta e a Eco já foi liberada. Mesmo assim, eu reforço que há um buraco reportado anteriormente, que foi feito algum tipo de serviço aí na frente. Fique atento, chame só a Lona do Zona desse molado. Copiou, Azul 2789. Azul 2789, torre. Não, 4778, ele mantém cabeceira 1-0. Ele mantém 1-0, 4778. Carro Golfiosca, autorizado do colégio, pistão 7, vento 1-0-0-0-0-7-9. Azul 6918, Salvador 14, libera a direita, chame só o Salvador, 121, Azul 690. 690, Azul 699. Plan 34778, autorizado a colagem, pista no 0, vento no 00 grau 079. Colégio autorizado, aqui somos 0-2-4-7-7-8. Serra Gonçalves, está na zona 4, agora é o cruzamento do campo. Aguarda para o cruzamento, Serra Gonçalves. Gustavo, fica dentro da rolagem duas vezes ao campo, sendo zero autorizado cruzamento do campo sobre a cabeceira 1-0, agora tem silêncio de controle. Sim, senhor Serra Gustavo, essa visual consegue. Azul 4423, ele mantém cabeceira 1-0. Azul 4378, decolado 1-5, chama o controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. 0-0, 4-7-7-8. Sim, você vai na prova do pedágio, chama o controle de Salvador 1-2-0 do sinal 8-0. Pedágio 1-2-0 do sinal 8, contrato. Azul 443, sensorizado decolagem, pistão 0, vento 90 graus, 0 meia-noite. Cruza para Azul 443. Salvador, uma boa tarde para a série da 23 anos, pode para lá no 0 pronto. Passa a Lima, tem cabeceira no 0. A Lima está no 0, 23 anos. Rádio 4423, já colabora no 8, eu contei o Salvador, 1-2-0, 2-0. 1-2-0-8-0. Obrigado e boa tarde. A série 2231, informa o Charlie 150 no 10 na linha do litoral norte, na interferência com a decolagem. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 08 a noite. Autorizado a decolagem, graças, gente do Ferraz 2231, passarei. Rádio 2231, decolado 21, da chama 14 Salvador, 120, 2180. 2080, 2231, boa. Torre Salvador, só 3155, ponto de espera da 0, tá pronto. Só 3155, ali mantém, cabeceira no 0. Ali na frente, Santo 3155, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistão 3155. Tomato Towers, Epson, I'm going to Carolina 7, yeah. Loading point on Texas, runner 18, 10 caller, Texas up. Go 097, turn line up and wait, runway 10. Here's line up and wait, runner 10, we'll hear them still. 7, I'm going at 28, contact approved, control frequency 120, decimal 80. Follow the departure 120.80, have a good day. Ok, Golfo informe, autorizado pouso, descendo 0, vento 110.09. Salvador, boa tarde, Papão, Mike Serra Golfo. Estabilizando o negócio, Capavista. Mike Serra Golfo, existe na 08, confia em todos que estão no zero. Como é que é? Passando a externa, cancela. Gente, é bom que cancela. Marca 2 externa, para cancelamento do instrumento. Boa tarde, Sônia 3367, mantém ponto 0, pistão 0. Para cancelar, Mike Serra Golfo, dado pela direita. Mike Serra Golfo, o instrumento cancelado ao 31, autorizado com o velho esquerda, dado pela direita, reportando o final 17. Boa. Fazer uma sete, você passa a palavra mais pra você. Aí tá bom, por isso que eu tô com 7 vento, 100 graus, 099. Nossa, eu vou ser informado, salve 32, poderia fumar a parte, queria prosseguir? Direita, chama o sol, leão, adulto, no bifo, ao lado zero. Autorizada a colagem, pista no zero, vento no 00 graus, 089. 620.50. Voo na 620, Lima 5170. Lima 010, voo na 620. Então 3667, decolado 341, controle de salvação, voo na 20 do Simão Espera. Tomar controle, obrigado, boa tarde, estamos 3367. Mais Serra, Rock, solo 34, poderia confirmar a parte, queira prosseguir? Todos os lados aqui, certo, estacionada da data, frequência livre. Sua e o Lima Lima Fox, estabilizado. Lima Lima Fox, o ajuste de altímetro no 018, confirma por que está no 0? Só a carro de experiência com entre ingresso no circuito para pouso final na outra. Gente, eu também meti da CRP, só no 7? Sim. Ok, metida pista 1-0. Firma aqui. Gente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Boa posse. Bola 620, autorizada decolagem, pista no 0, vento 1 a 1 a 0 graus, 08 nós. Autorizada decolagem 1 a 0, bom número 0. Lima Lima Fox, autorizado toque arremetida, pista 1-0, vento 1-0-0 graus 08 nós. Boa Fox, toque arremete. Você deve curvar a esquerda para pouso na 1-7. Confirma Lima Lima Fox. Toca, arremete e possibilidade de curvar a esquerda para pouso na 1-7. Afirmo Lima Lima Fox, após toque arremetida ingressará na perna do vento, pista 1-0, aguardando instruções. Boa Fox. Santo 145, decolado 37, controle Salvador, no autorizado, certo, você tem que funcionar o uniforme. Lima Lima Fox, tocou e remeteu, 3-2 autorizado, curva esquerda, ingresso perna do vento, pista 1-0, aguardando para ingresso final no 7. Lima Fox, curva da esquerda, vai ingressar na do vento. Fox has the ground. Some of the tower, Papa Tango, Mike Fox, Fox there, INS approach runway 10. Mike Fox, can H1018 cruise to land, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. From all the visual positions, request the visual land runway 17, Mike Fox, Fox there. William Lima Fox, presenteleza voando para a da rotatória aguardando a instrução. Toda da rotatória aguardando a instrução, William Fox. O William Lima Fox, você pode fazer o cortar aqui e já programa 7, presente. Confirme, para a torre. Você pode cortar e programa 7. Gente, curta e pousa a pista 17, então, o Lima Lima Fox, o vento, 110 graus, 07 horas. Fazendo girando o sinal, Lima Lima Fox. Charlie Tower, diz o copo, Mike Fox, Terra. Mike Fox, Terra, way to cancel the ISR ramp. From all the visual conditions, request land runway 17, Mike Fox, Terra. Boa tarde, tá 3145, pode esperar pronto. Tá 3145, Lima tem que abrir 10. Lima tem 10, tá 3. 145. Mike Fox, Serra. Legal condition, turn left and wait the other instructions. The last other instructions, Mike Fox, got down. Mike Fox, solo 401, confirme o site que ele conseguiu. Primeira direita, estacionário, até a frente 3. Mike Fox, circle to final, runway 17. Clear to final, runway 17, Mike Fox, short down. 3145, autorizado a decolagem, estacionário 0, vento, 110 graus, 099. Clear to final, está 3145. Mike Fox, Sarah, Chris Lane, runway 17, wind 100 degrees, runway 17. Clear runway 17, Mike Fox, Sarah. Okay, Lane Falcon is in frequency about the angle. Mike was there. Deve estar de forma, ele mantém a vestida no set. Gente, ele mantém a vestida no set, deve estar de forma. Oi, Salvador. Bom dia, boa tarde. 406 da Azul. Índia-Serra, baixa travado, Luiz Loco no zero. Azul 4206, autorizado por pista no zero, vento no 00 grau 079. E pouso no zero, 406. Mike Yank. Mike Yank, visual com a embreta da zona final do zero. Afina aqui, visual. Gente, a reta web mesmo está autorizado. Cruzamento final no zero, reportando final 17. Passa Mike Yank. Aproviva chamará na final da 17. Passa Mike Yank. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, gol 1-9. Fazer, tô autorizado o táxi. Até a intersecção, fica tendo que passar 28 alfa na mesma. Azul 4206, Paulo 48, libera a direita, chama Paulo Salvador, 21190. Libera a direita, Paulo 21190, Azul 4206. Pista no zero, vento 1-1-0, grau 079. Tem livre decolagem, gol 1-1-69.